Paulo, Salvador, Gono 273, com 73 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. Gono 273, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 95, o ajuste no 0, no 2, um bom voo. Índia Alfa, no decimal 95, ponto de espera, 1012 de Senegal, Gono 273, ótimo trabalho. Torre Salvador, muito boa noite. 1273, a ponte espera da 10, pronto. 1273, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar a pistão no 0, vento 070 graus, 109. A linha decola na 10, gol 1273, obrigado. Com 1273, decolar 19, controle 1208. 1208, ótimo trabalho, excelente. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, gol no 273, muito boa noite. Passando 1500. Boa noite, contato, tudo mantém a nível 360 na saída da Euleda, pós-bridge. 360 subindo da Euleda após bridge, Gono 273. Paulo, o TAM 3137 na posição 8 para pushback e acionamento. TAM 3137, autorizado, reporta táxi. Autorizado, pushback e acionamento, 3137. Quando 25, boa noite, acende a identificação, desse mantenha o 050, ajuste no 012, aguarde procedimento ILS X-Ray. Aqui o ajuste no 012 para 050, para o da Mara, em modo do... Ok. Boa noite, Gol no 613. Essa informação, Romeu. Romeu no 3, informação agora em curso Sierra, mudança no QNH 10 no 2, Brasília, nível 360. Só um instante, cópia, prepara para sair da Arbor, Elefa aguardando. 2012, 360, Arbor Elefa. É, não copie. Falou, TAM 3137 para o táxi com 148 a bordo. 3 horas e 45 minutos de autonomia, eu estou na Guarulhos. TAM 3137, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95. O ajuste no 0, no 2, agora um bom voo. 1-0-1-2, táxi via pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ou 3-1-3-7, obrigado, uma boa noite. Dono 1-3, pronto, cópia. Escuta, 1-3. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-5-6 no transponder. Autorizado 360 Brasília. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após intercepta, Brasilão na 7, após conforme o plano. Controle 1208, transponder 5056. Voo no 6-3. Voo no 6-3, correto. Portão 3, chama pronto para o subexonamento. Chamarão no 6-3, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite. O TAM 3137, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. TAM 3137, boa noite. Autorizada a linha de decolagem 1-0, vento 090 graus, 099. Autorizada a decolagem da 1-0, TAM 3137. Após o TAP, desse mantenha 2000, autorizado final LS, ajuste 1-0-1-2, condor 25. Após o TAP, 2000, autoridade LS, 1-8-10, comandador, confirmando 3137, decolagem autorizada? Estimativa autorizada, decolagem, vento 090 graus, 109, 3137. Decolagem autorizada, 090, 3137, obrigado. Não, 3662, desse mantém a 3000. Afirma, e estaremos com a cidade de restrições em Itaqui. Controle Salvador, muito boa noite, hotel 3137, passa 2500, peça do nível 360. Hotel 3137, contato, mantém 360 na saída da Eulida, pós-bridge. Da Eulida, pós-bridge, quando possível, aceita pro de Leda ou bridge. Autorizado reportar táxi, gol no 613. Autorizado reportar táxi no 613. Azul 4070, desse mantém 050. Autorizado chegar a Mare, guarde LS X-Ray, ajuste 1012. Azul 4070. Sinal 3137, submantém nível 340, restrito pelo centro. Restrito nível 340, tá 3137, aguardando a prova de bridge. Condo 25, complete final, LS, M Torre, 1895. 295, ATO. Salvador, boa noite, o Conda, 25, próximo de terra. Conda 25, repete o baixado travado, ajuste no 0 no 2. Baixado travado, controle 2. Linha de pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 109 para o Conda 25. Só não compreendi essa mensagem. Autorização. Direto. Leda inicialmente, aguardando o bridge, obrigado, tá 3137. Copiado, autorizado então Belo Horizonte, nível uma centena, decola da pista 17, com curva à direita após a decolagem, perfil da saída coral, e após coral, prossegue conforme a rota do plano de voo até Belo Horizonte. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 9, 5 e aciona 5036 no transponder, lógica Golf Sierra. só corrigindo o transponder 5036, ok? Para acionamento táxi decolagem, chame agora a torre 1 no último decimal 95, ajuste 1012, um bom voo, lógica, Golf Serra. Táxi Gol 1613, está com 64 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. 1613, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1012, um bom voo. Exato, via Indy Alpha, ponto de espera 18.95, 1012, 1613, boa noite. É. Identificação disso, mantém 060, aguarde LS X-Ray para a pista 10, ajuste 10012, hoje é na 63, 10. 63, Salvador, muito boa noite, voo no menos 3. Próxima ponte, espero dar uma mensagem. Voo no menos 3, boa noite. Após o tráfego de pouso, eu estou autorizado a alinhar e manter, capiceiro no 0. Autorizado a alinhar e manter, capiceiro no 0, no menos 3, após o tráfego. Sono 25 no solo 39. Livre direito, funcionar que eu tenho livre, apesar de ser aqui. Sono 25, vai prosseguir para o baixo militar? Tem mais tempo. Autorizado o backtrack, funcionar que eu tenho livre, para o 25. Backtrack, vai demorar direito. Você é Golf Serra, está autorizado o táxi, então é papai, ingresso não no 7, após cabeceiro dando 7, alinhado e pronto, você é Golf Serra. Gente, pode ficar pronto para táxi, você é Golf Serra. Então 3137, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 33 decimal 25, tando 3137. 1251, confirme a secundária para 3137, senhor. Alterna aí 133 decimal 25. 251, 3325. Obrigado, uma boa noite. Igualmente, boa viagem. Azul 4070, desse mantém a 3000, está livre de considerar as restrições em Itapa. Ok, 3000, confere. Voo no meio, no 3, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 099. Autorizado a decolagem, pistão no 0, no meio, no 3. 3662 com flash final S, M Torre 118, decimal 95. 3662. Número no 3, decolador 42, controle 160, decimal 8. 208, gol. Número no 3, Débora? Não? No fim? Débora? Negativo, Débora tá no sol, rapaz. Ah, abraço pra vocês, Carlos, amigo da Diana. Após posição bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5062 no transponder. 1885, autorizar 360 para Guarulhos, decolda no zero, curva direita da Eoleda, bridge, Pesulu, nomeia, 120, decimal 8, controle 5062 transponder, 825, ponte 10, 10. Xanemia 310, desse mantenha 3000. 3162, boa noite. Check train de pouso, pistão 0, verso 0, 0 grau, 099. Trem checado, livre pouso no 0, muito boa noite. 3662.